Está autorizado ingresso na pista, 1-0, reporte na Delta. 5, ajuste na 0, na 7. Salvador, Mogi 1094, ponto de espera 1-0, pronto. Gol, mantenha o ponto de espera da 1-0. Na terra, 1-0, na frente. Força aérea 8-5-3, já posso esperar a decolagem. Aquilo Delta, ciente, está autorizado alinhar e decolar a pista 1-7. O vento 1-40 graus, 1-0 nós. O Serra Aquilo Delta desconsidera a última informação, mantém a posição. Estabilizado, visual para 1-0. Chame a torre de controle, frequência 1-8, decimal 9-5. 18-5. 05, 8-5-3 ao ar. Sim. Corre Salvador, gol 1-62, passou zona estabilizada visual. Gol 1-62, continue a aproximação, aguarde a pista ali. Vai, escuta. Força Aérea 8505. Ciente, Força Aérea 8505, decola ao 1-3, mantém a escuta aguardando transferência. Ciente, mantém. Gol 1162, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-2, 9. 4-0-1-2, obrigado, livre pouso 1-0, 1-1-2. Papa Romero, Céu Lima Tango, desça e mantém o nível de voo 050 via chegada Mari 1017. Voo no 864, desça e mantenha 2.000 pés livre LS acusando o localizador 1017. O 1017, desce 2.000 pés, livre lock da pista 10, vai estar mais estabilizado o 864. Controle de combatou, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Abaixado 8, vira, radial 314, visual com campo. Você retorno para Salvador. Gente, mantém espera no CAS, aguardando. Mantém a espera no setor, Guardião 01. Com o 962, está visual com o helicóptero aqui agora, posição 10 horas. Sim. E ingresso no circuito de tráfego, torno no 8 decimal 9. 8 8 9. 5 0 8501 como líder, mantém acionado 0131 e o Fuxaro 8503 que segue em alta, stand-by no transponder e chame 120 para o controle, o 1208. 7 para o 1208. Foi, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Está passado 7.4 milhas, radial 318. Eu só peguei aqui o seu peito de vida, realizar um sobrevoo, deixa eu chamar para todos do Pacto Grau. A região próximo ao... a Igreja do Bonfim, informe visual com o Dengue Zero. Sente, formará, vai se manter em contato visual. Cruzado da presente direto para o sobrevoo antiga, informe quando na vertical. Vai passar na vertical de cima, tudo. Já aquilo Delta, reporte alinhado próximo, pista no 7. Quando 094, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Ali mantém no 0, no 0, no 4. Está ciente da situação, chame solo 1219. 219, o 1162, obrigado. 1219, boa. 319, isso? 10, 10. 0, obrigado. Solo, gol, 1962. Bom dia, ligou. Bom dia, gol, 1962. Taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 2, gol, 1962. Localizador da pista 10, gol, 1864. 1864. Tráfego de helicóptero da Força Aérea, seguido com ala sem interferir na sua aproximação a 810, 2 milhas à sua frente. Completa final, torre no 8.95, 1017 ajuste. Ok, 1017, 219, 1895, 1864, obrigado. Torre Salvador, bom dia, com 864, localizador da pista 10. Gol 1094, autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus, 129. Decolagem autorizada 10, gol 1094. Gol 1864, continue a aproximação, aguarde a pista ali. Ok, 1864. Bom dia. Janel 6255, na proa de mar, intercepta a chegada, desça e mantém nível de voo 050-1017. 17-050, Janel 6255. Aquilo Delta, ciente, aguarde para a autorização da decolagem. Para a direita, para a decolagem. Sai no perfil de saída... da El, Leda, após descer de Irume, papel novembro 857, Aerovia, pode conforme rota 5577 no transponder, 120, décima 8. Galeão, nível 340, decolador no 0, da El, Leda, Irume, papel novembro 857, chama 5577, controle 208, 3198, 3191. 3191, o contagionamento correto, reporta pronto, portão 5, puxa acionamento. Enter. 5 está na região da Ribeira, prossiga. Quente, autocoordenação 2345 na escuta. Eu estava aqui, guardião 01, já está 35, está de bom. Dia, via Momo, 370, gol 10 na fase. Se informe quando desejar mudar de setor. Vai passar para o retorno, guarda o retorno. Terra, Kilo Delta, está autorizado a decolagem da pista 17, vento 130 graus, 129. Voo 080 via chegada Mari, 1017 passageiros. 080, Mari, 1017, ajustado 082. Alguma via está recomendada? Azul 4082, desça via chegada máxima em Mari 2509. Número 4 no sequenciamento. 1-1, o voo 1864, obrigado. Atenção, motor Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Até se autorizar, nesse ponto, o Guardião se encontra na vertical, acendeu para 1 no meu teste por 1 minuto. Guardando liberação do gate. Alfa, mantenha as ajudas, com 864. Terra, Kilo Delta, decola os 22, controle 1208. 208, boa. Controle muito boa. É o Papapapá, Terra, Kilo Delta. Papapapá, Terra, Kilo Delta. Contato radar, suba aí, mantém nível de voo 300, vigilante. Perfil da saída, Ida da El. Ida da El. Vai subir para o 300, o Terra, Kilo Delta. Voo 1094, está restrito ao nível de voo 310. 310, restrito na 094. Salvador, Guardião 01, está descendo para 510, a intenção agora é 12 no 4 de 10. Gente, Guardião 01, está autorizada a aproximação para pouso no Graé, o QNH 1017, vento 140 graus 129, Guardião 01. 140 129, 1017, Guardião 01. Salvador, o voo 864, próximo ataque 3 do BR. Gente, mantenha a posição, voo 864. 864. Linha do 5000, até Lima Tango. Até Lima Tango, autorizado 2000 pés de livre elétrico, de localizador, ajustado ao altímetro 1097. Localizador, 62 mil pés, do Oceano 655, tráfego que o precede 5 milhas com velocidade inferior, setor esquerda para manter separação com tráfego PRO 030, limite QD Mike 080 de Simbra, descida até 4 mil pés. Armate a PRO 030, descendo para 4 mil pés com 1017,62. Controle o papapapá, Terra, Kilo Delta, poderia voar direto para o Porto Seguro? 3191, vou ir direto seguro. Direto seguro, ajuda, obrigado. Passou 080-6875. Estendo seu limite até o localizador 6255, desça e mantenha 3 mil pés. Desce 3 mil, localizador 6255. Oceaner 6255 para interceptar o localizador, curve à direita, vou na proa 0620. Curva estabilizado, 607. 0870. Lima Juliette Lima, desça e mantenha 3 mil pés. Reporte no localizador. Qual a velocidade indicada? 90, 250, 1, é igual, hein? A máxima em TAP é 220. Centro Recife, frequência 126.85. 250. Ah, localizador, o Hotel Matango. Hotel Matango completa final, pista 10, torno 118.95. 34514, Hotel Matango, pode ir. O Chané 6255, tráfego que o precede 5 milhas, aeronave Tango Bravo Mike 7. Mesmo apresenta 130 e indicada. Completa aproximação, chame a torre de controle. Frequência 1.8.95, autorizado ILS. Autorizado ILS, 2.8.5.62. O Chané 6200, descida autorizado até o nível de voo 0.6200. E a chegada a Mari, 1.017 ajuste. Chané 6200, mantém o perfil da Star, dessa via até o 060, aguardando o Serra Vitor 368. Azul 4082, descida autorizada até 3000 pés, 1017. 3017, Azul 4082. Velocidade indicada para Patango Lima, Juliette Lima? 120. Gente, trato do que precede, Airways 319 da Oceaner, 9 milhas à sua frente, reduzido. Esse mantém a 2000, livre LS, acuse no localizador. Exceção, companheiro, dentro por vocês aí na escala, na próxima aí, é cancelamento, poderia ser o 97, pessoal, que ele Juliette Lima, reporte estabilizado no localizador, aguardando transferência para a torre e eventual mudança de regra. Torre, pode achar a 6255, final da zero. Chené 6255, continue a aproximação, aguarde a pista livre, que negar no 017. Aguardando. O notificação, plano de voo? Gente, Bravo de Matango, acione o código 2424, voo visual para Salvador, informe sua altitude, distância e quando possível, estimado para pouso. Não recebo sua indicação. Ajuste do altímetro em Salvador 2017. Ingressar via Juliette. Vai ingressar na Juliette, voltou 864. Voos 1458, mais 28 minutos, informe a sua posição. Autocoordenação do espaço aéreo Golf em 12345, bilateral para informação de voo e alerta neste controle em 1208 na escuta 20 milhas ou caso acenda a 4 mil pés para ingressar no espaço aéreo controlado. Azul 4082, esse mantém a 2 mil pés, acusa no localizador. Graças ao que o precede, pés na 550 e pousará na pista 17. Cancelamento na final para prosseguir visual. Redução de velocidade para evitar espera. 4082, igual na final, azul 4082. Localizador, Lima Juliana. Lima Juliette Lima, chame a torre em 1-8-95 para solicitação de mudança de regra e aproximação visual para a 1-7. Obrigado, bom dia. 6200, completa final, completa a descida até 4 mil pés. Autorizado proa do Torre Vitor 368, livre ULS, o isque em recorte na final do procedimento. Gente, reporte com 190 nós para prosseguir no 366 com o candidato da sua frente, 200 nós a menos. Inicialmente vou na pro do 368 aguardando a autorização do 366, 6200. Voando 556, confere. Ok, só não mantém a cópia. Papa Romeu, Paulo Matango, autorizado táxi via Juliette e Pátio. Inicialmente até o através do gate 09. Após que atentou o sinalizador, aqui está sendo realizado uma obra no portão 10 e 11. Se que atentou o sinalizador, ele vai sinalizar para o senhor prosseguir com o táxi até a Lima. Pouso pista 17, vento 120 graus, 12 nós. Salvador, bom dia, Azul 4082, final, pista no zero. Azul 4082, bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ciente, 4082. Só 3191, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1 noite decimal 95, ajuste na 017. Autorizado táxi na espera 082, corvo autorizado pistão na 0, vento 120 graus, 129. Livre pouso pistão na 0, azul 482. Lima Juliette Lima, solo aos 36, confirme Pátio. Não, você vai prosseguir com o táxi via Lima, ok? Pode gerar do outro lado da pista, 17, a pista de Lima. Confirmo, segue inicialmente o balizador para contornar a obra aí. Me chama novamente em táxi via Lima. O chamei 6255, via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6255. Estou confirmando o vento para o 4082. Vento 130 graus, 119. Grato. Ok, via Lima, após direita na Maite e após a esquerda na Quebec. Na Quebec mantém a posição e chama a torre 1 noite 1995 para prosseguir até o pátio 4. Tem 3191, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém ponto de espera até 3191. Autorizado o final LS, torre 1 no... Corrigiu, autorizado o final de nave, chame a torre 1 no 8.95. 8.95, daqui a pouco, quanto vai ver? É o Leda Ponte CT Irume, November 857, conforme a rota. Aciona 5021, controle 120, decimal 8. Bono 5-5-6, correto, pronto, portão 9. Paulo Salvador, ligando a consulta, azul 4082. Azul 4082, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, azul 4082. 25, desembarizador? Até o meu Wolf, prossiga. Vicente, mas escuta agora. Lima 3191, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. A Lima veio no zero, TAN 3191. Na 0130, controle 120, décima 8. 1, décima 1, 6200, espera que a pouco. Dado correto, chama 1895 acionamento e decolagem, ajuste na 017. Boa 556, portão 9, posicionamento. Boa 556, autorizado portão 9, informado para o táxi. Autorizado chama táxi, boa 556. Bom dia, chama 600. Chama 6200, bom dia, táxi autorizado via Alfa. Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, 0, 0. 3191 autorizado a decolar. Pistão na 0, vento 140 graus, na 0, 9. Autorizado a NR decolar, Alfa, 3191. Portão 8. Portão 3, 8, 9, 5, me escuta. 1 a 1, Luciana Bravo, Golfo Romeu, nível 3, 2, 0, via rota do plano de voo. Pistão a 0, primeira curva à direita, subida da Euleda, Motiva. Intercepta pelo 1 a 0, segue conforme. 5, 0, 9, 7, 3, 4, 2, 0, 8, controle. Portão 7, está correto, sem pronto, tiver acionamento. Confirme? Pelo uniforme, Bravo Lima Tango, para você ver. Ok, ciente, a aeronave está puxando, o seu portão é 8. 1.800 pés. A sua aproximação tem sendo a pouso em qual pista? 0 graus, 1 a 0, 9. Hotel Romeu Golf, não há tráfego a reportar na área. Agora uma aproximação para uma longa final da 197, reporte visual com a rotatória. Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, descida autorizada até nível de voo 050, via chegada a Mari 1016, é ajuste, acusa. Qual a velocidade de cada, Mike, Juliette, Mike? 297. Cancelada a restrição de velocidade, Mike, Juliette, Mike. Chegada via Mari, o Mike, Juliette, Mike, desce ao 050. Mike, Juliette, Mike, via chegada a Mari, cancelada a restrição de velocidade. Da 1.556 autorizado, táxi até ponto de espera da pista da zero via parte Índia, torre 1895, ajuste na zero, 196, boa vez. Boa vez, 096, parte Índia, no ponto 0295, obrigado, bom dia, 95. Altimetro 096. Oh, 3191, só para 340, via da El, custa 3191. Torre Hotel na Golf, já passa para cruzamento. Hotel Romeu Golf, está autorizado o cruzamento da 190, reporte setor. Autorizado o cruzamento, reportará para o Farol Hotel na Golf. Sim. Já cruzou, já está próximo ao farol Itapuã. O meu gol eficiente, chame o controle 120 decimal 8. Vai chamar controle até o negócio. Dois salvadores, bom dia, gol 1556, ponto 0, dono 7, está pronto. Gol 1556. Autorizado a linha de decolar, pistão 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-0, né? Autorizado a linha de decolar, 1-0, voa 1-5-5-6. Dá um negócio? Yeah. Dá um negócio, tá no final de Itapuã, para sobrevoo Bituba, a 500 pés, viva. Romeu Golf, mantenha-se visual na linha do litoral, reporte para livrar o setor e prosseguir Pituba. O Hotel Romeu Golf mantém condições visuais na linha do litoral até Pituba, Hotel Romeu Golf. Uno 556, decola os 49, controle 1208. 208, obrigado, meu, bom dia. O 556, bom dia ainda, passando 1300 para o 360. Uno 556, contato radar, subem, mantém nível de voo 360, via saída da El, está sob vigilância. Vigilância da El subindo ao 360, alguma possibilidade da presente para o Edileta? Mantém o perfil aguardando 556. Vamos manter então, perfil. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, troque código SN0430. Via repetir com o Hotel Romeu Golf, via saída da El, via saída da El. Troque código SN0430. Assinado no transponder, Hotel Romeu Golf. Salvador, gol 9962. Gol 9962, descida autorizada até 4 mil pés via chegada Bonf 1016, 1-0 no meio. Bonf? Confirma. Retificando, desse mantém a nível de voo. Corrigindo, 4 mil pés, via chegada Mário, no 962. Ok, via chegada Mário, 962. Só a gente gostaria de fazer o RNAV da 1-0, o glide pra fora? Glide não utilizável, descida até 4 mil pés, aguarde autorização para a final do ILS. Executar o RNAV. RNAV, gente. Ok. É 3191. Chame o Centro Recife em 125 ano. 125 ano, pode. Papai Uniforme Bravo de Matango, já visual? Para ajustar-se ao circuito de tráfego, chame a torre no 8 decimal 95. Camara torre, 1 no 8 decimal 9, o Bravo de Matango. 1 no 8, 9 e 5. 1 no 8, 9 e 5, o Bravo de Matango. Papai Romeu, Mike, Juliette, Mike, descida autorizado até 2 mil pés. Livre QLS, acusa no localizador. Descida até 2 mil pés, livre LS, acusa no localizador, Mike, Juliette, Mike. Torre Esporte Seguro, Papo Uniforme, Bravo de Matango. O Bravo Limatango, reporte, passa na rotatória. Aguarde autorização, mantém inicialmente perfil da estrada, aguardando autorização para o final do RNAV. Obrigado. Bravo Limatango, está na escuta? Na escuta, Bravo Limatango. Bravo Lima Tango, reporte na curta final da 197, quem negar 1-0, 1-6. Pode parar na final da 1-7, o Bravo Lima Tango. Salvador, com 156. Ok, cheque de rádio, passa 160360, pode confiar. Aguardando aqui o processo de transferência para Centro Recife em 125 decimal 1. Chamou agora, bom voo. Ok, 25, obrigado, bom dia. ao meu tango, mantenha uma escuta permanente e caso tenha a intenção de liberar o setor, informe-nos antes de partir para outro setor. Escuta permanente informará para liberar o setor ou não? Voo 1962, desça e mantenha 2500 pés, proa do Serra Vitor 366, autorizada sinal do procedimento aeronáutico. Quente 2500 pés na proa do Serra Vitor 366, 1962. Tango, solo 58, livre à direita, pato 5. Mike Juliette, Mike, avistado, pouso autorizado, pistão na 0, ventona 60 graus, 1-1. Pouso autorizado na 0, Mike Juliette, Mike. Só 3895, autorizado até o ponto de pega da pista na 0, via parte Índia. 3895, ajuste na 0, 16 da Zé. Autorizado Serra Bravo, Bravo Hotel, aeroporto da Pampulha, nível é o 100, pista na 7, primeira curva direita, coral é subida, 50312, transponder, controle 208. Para acionamento 1895, só confirme para o B. 2 a bordo, 1016 no ajuste, bom voo. 366, estabilizado no 962. Ano 962, completa final, chama a torre de controle, ano 8, decimal 95. 1895, no 962. Ano 3, subida da Euleda, direto em Uruguai, guarde cópia. No livre a pista, salão no 21. Salão 21, não, mas é demais. Rio Salvador, 1962. Bom dia. 1962. Pista livre, ainda não avistado. QNH 190 no meio. Ok, 190 no meio, aguardando a autorização, 962. Forte ao 5, conhece o aeródromo? Autorizado táxi, via Alfa e Juliette, até através do portão 9, onde observa a movimentação de pátio. Existe uma obra aqui na retaguarda do pátio. O balizador vai balizar o senhor até a sua Lima. Chame novamente na Lima. Gente, Alfa e Juliette está através do 9, agora o balizador chama na Lima. O pátio. Bono 0, Bono 9, V2. Sem transfere 2, 895, ajustado 1-0 no meio. Oscar Juliette X-Ray, autorizado táxi, reporte na Oscar. É 356, está sob operação. Curve à esquerda, vou na proa 050, está estabilizado no localizador. Desse autorizado até 2010, 2016. 2050, reporta localizador. Oscar Juliette X-Ray, sim, está autorizado a alinhar e manter a pista 1-7. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Na mesma localidade, passando a 324, que é prosseguir para Brotas. Evite o setor da final da 190 e reporte para prosseguir Brotas. Papá, papá, mais de 10 minutos. Vai manter a edição da BR-324, através de Duna, informa para prosseguir para Brotas, mais de 10 minutos, sem interferir. Gente. Azul 2725, a descida. Azul 2725, desça aí, mantenha nível de voo 050-1016. Alô, 050-1016, azul 2725. Contagem voo no 962, autorizado táxi 3.7, via Alfa Juliette. Alfa Juliette para o táxi, 1962. Nível de voo 080 e a chegada Mari 90 no meio da ajuste. Rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva direita, da Eulinda após DCT Irume 5030, transponder controle 208. Meu problema aqui da taxa do Eco, tem muito asfalto ali, solto. Esse ente Guno 962 é um problema recorrente, será informado em infraero. Obrigado pela informação. Ok. O Xanay 62 no 3 cotejou correto, portanto, o último pronto. Novamente o voo 962, embora seja recorrente, seria ideal pelo menos que não tapar o buraco para recolher o asfalto ali, que pode ser enxugado. Ah, ciente, não falei que era recorrente o problema, só para dar uma... Não, nem satisfação, só comunicar para o senhor mesmo. Eu vou informar para ela para que ela providencie a solução, obrigado. Tá tranquilo, muito obrigado. Boa, Renato. Okay, se for mais prático aí para o sequência do tráfego, tem para fazer o ILS sem o glide. A nossa maior praticidade é a satisfação da aviação. Ok, obrigado. Como é? É 356, autorizado a sinal do ILS X-Ray sem glide, reporte estabilizado. Tráfego de helicóptero a sua direita 2 milhas e próximo a sinal 700 pés sem interferir com o seu tráfego. Gente, mais 356, autoridade LXP sem glide, sem glide. Controle Salvador, é o 03295. Da 3895, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 320 vigilante. Para 320, é possível voar na posição VEDA? Mantenha o perfil da subida da EL, via da EL, aguardando autorização. No perfil da 3895. Através de Duna, mantendo 700 metros de MSL, 400 HL, marcha no meu compro de broda. Aqui Juliette 1000, tráfego da Oceaner 2 milhas à sua frente, no rumo oposto para a final do procedimento. Leg brota, reporte visual na vertical da cidade. Reportará no ponto, visual com tráfego, mais